O retrato da favela tem só uma imagem, mas cada olho tem sua interpretação para essa imagem. Meus olhos veem quando eu olho para a favela, almas tristes, sonhos frustrados, esperanças destruídas, crianças sem futuro. Vejo apenas vítimas e dor. Dos olhos do gambé, vem traficantes com R15 e lançador de granada, vagabundas drogadas, mães solteiras, desempregados embriagados no balcão do bar, adolescentes viciados, pivete com pipa, com rojão, avisando que os homens estão chegando. Vem em cada barraco um esconderijo, uma boca, em cada senhora de cabelo branco, uma dona Maria, mãe de bandido. Os olhos do político vêm presas ignorantes, ingênuas, marionetes de manuseio simples, a faca e o queijo, o passaporte pra Genebra, o talão de cheque especial, o tapete vermelho pra loja da Mercedes, o tamanco, o vestido, o mods e o vibrador da sua puta. Vem um mar de peixes cegos que sempre mordem o mesmo anzol. Os olhos do boy, esses aí, esses não veem nada. Nenhum problema, não vem a fome, os aviões com droga, o tráfico de arma, as escolas sem telhado, lousa, professor, segurança, os jovens sem acesso a livro, quadra esportiva, centro cultural, não vem os ossos no cemitério clandestino, as vítimas da brutalidade da polícia, o povo esquecido e desassistido. Os olhos do boy só são capazes de enxergar na imagem da favela o medo. O medo em forma de HK na ponta do seu nariz. E você, truta? O que os seus olhos veem quando olham pra favela?